Samuel Magalhães, o cantor mais apaixonado. E essa é nossa. Em Santana, tamo juntos. Deixa eu pensar mais um pouco. O que você fez? Você tá achando pouco? Sair com as amigas de novo. Chegar de madrugada e eu aqui bancando couro. O bafo de cerveja eu tenho que aguentar. As suas mentiras eu tenho que escutar. O café da manhã, o almoço e o jantar. Já não tenho mais na mesa e você lá no bar. Ah, eu te aceitar, você tem que mudar. Nossas brigas têm que acabar, suas saídas têm que parar. Aí eu te aceito, você jura que vai me amar. Nossos sonhos realizar, você tem que mudar. Aí eu te aceito. Estúdio Sabia Records. Essa é mais um de Rene Santana. Deixa eu pensar mais um pouco. O que você fez? Você está achando pouco? Saiu com as amigas de novo. Chegou de madrugada e eu aqui bancando corno. Até o cabelo deixou de arrumar. Aquele tamanco não quer mais usar. Aqui suas amigas não vão mais entrar, pois elas só levam você para o bar. Ah, ah, ah, eu te aceitar, você tem que mudar. Nossas brigas têm que acabar, suas saídas têm que parar. Ah, eu te aceitar, você jura que vai me amar. Nossos sonhos realizar, você tem que mudar. Pra eu te aceitar. Samuel Magalhães, o cantor mais apaixonado. Alô, Rene Santana, essa é nossa, minha irmã. Contatos para shows 759-9146-2294. Fala com o Rene Santana. Estúdio Sabia Records. Alô, Ricardo.